Valendo o que? Vai se pensar no que? Cê vai querer o que? Se vossa autonomia foi comprometida, se os versos da canção não trouxe empolgação, não trouxe solução pra uma geração numa função perdida. Suicida é não se organizar, deixar rolar e acreditar que o mundo tá perfeito desse jeito, do seu jeito. Vai crescer na diferença, a divergência do emburguesamento técnico, profético, patético. Acreditar na volta que trará a paz, abafa sua revolta, faz você sorrir sem estimulante introjetado no seu cerebrinho, embebedado de submissão. Paga pra olhar, paga pra correr, paga pra sentir, paga pra trepar, paga pra nascer, paga pra viver, paga pra morrer. Conceito concreto ou ilusório, alma preta do pagão velório que o templo renegou, que o templo das ofertas ofertou. Entrega tua fé na mão de outro senhor que tem nojo da tua cor. Ataca tua crença, mas amo seu dinheiro em forma de louvor. Conceito concreto ou ilusório, conceito, alma preta do pagão velório, seito. Ah, concreto ou ilusório, conceito, alma preta do pagão velório.